Esse é o show da Carroça da Saudade. Da Carroça da Saudade. Saudade. Carroça da Saudade. Eu não pensei que fosse terminar assim, mas quando um dia acabou, acho que agora tudo já passou. A amizade é o que restou. Foi bem melhor. Para o amor que morreu, nós dissemos adeus, porque não nasci pra você e nem você pra mim. Segura a carroça da saudade. Carroça da Saudade. Acho que agora tudo já passou. Amizade é o que restou. Foi bem melhor. Grande Antônio. Nós dissemos adeus. Bora trabalhar logo, Antônio. Para o amor que morreu. Saudade rolando já aqui no Caribe. Nós dissemos adeus, porque não nasci pra você e nem você pra mim. Nós dissemos adeus para um amor que Carroça da Saudade. Amor, amor, eu preciso de você. Amor, amor, eu preciso de você. Assim como beija. Atenção, proprietário do Siena Cinza. Aí de placa NSM 8940. Dá um chega ao seu veículo rapidinho. Nosso amor é tão. E aí, carequinha? Não pode nunca acabar. É a nossa carequinha de luxo. Eu tô com um sorriso numa ânsia louca de beijar tua boca no primeiro olhar. Amor, amor, eu preciso de você. Amor, amor, eu preciso de você. Do mel das flores pra sobreviver. O empresário Maurício também já por ali. Alô Maurício, homem do gás. Nega saudade. Um beijo pra você. Amor. Alô Adriana. Amor. Um beijo. Eu preciso de você. Do mel das flores pra sobreviver. O nosso amor é tão grande Max Leal, o carequinha de luxo. Aniversário dele na próxima sexta-feira aqui, viu? Segura, garoto! Começando assim, ó. Meu amor, não me deixe assim, vem ficar juntinho a mim. Tenho muito para te dar, o meu coração pra te entregar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Uhul! Luxuosa! Aniversário do parceiro Beto aqui do lado. Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra hoje. Aí, meu parceiro Wanderson, Sandrinha e a Creuza. A comitiva Carroça é Festa. Rica de luz já na área. Um beijo pra você, Rica. Hoje vivo a solidão. Oh, meu Deus, quanto tempo se passou e tanta saudade, quanto sofrimento e dor. Tentei te esquecer, mas tudo foi inútil. carroceira de luxo da carroça. Olha, gente, você que é fumante, é proibido fumar aqui na área interna, viu? Igual a estrela, você chega ali na portaria, você é liberado pra fumar lá fora. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. E a saudade rolando, igual uma jangada que sai pelo mar velejando. Também saio à tua procura, todos perguntando. Mas nem sei por onde você anda, nem notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo. A carroça. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Te abraço com muito carinho, a família Estrada Som. Já dando aquele passeio de luxo. Parceiro de Josino Saudade. Aí a Simone, a matriarca do Estrada Som. Igual a estrela, amiga Ana, Adriele. Estou te esperando. Sintam-se abraçados aqui na carroça. Como a nuvem vagando no espaço, estou te procurando. Igual uma jangada que sai pelo velejando. Também saio à tua procura, todos perguntando. Mas nem sei por onde você anda, nem notícias você quis me dar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. Você é a mulher que eu amo. Peço a Deus cada dia que passa pra você voltar. A carroça da saudade. Vamos lá, filho. De repente o nosso amor ficou assim. Você tão perto, mas tão distante de mim. Já não se faz amor como a gente fazia. A carroça. Perdeu o brilho, a cor, aquela fantasia. DJ Toninho. Nossos beijos não olham mais. Seus abraços não me aquecem mais. O seu olhar é minha insegurança. Agora sou eu quem toco, você dança. Grande Socorro Borges. Foi você quem quis assim. E aí, Socorro? Agora é carreira solo. Me enganou, mentiu pra mim. Essa carroça é uma loucura, viu? Um mundo diferente pra nós dois. Agora você fica pra depois. Bora, seu Paulo da Oranina. Eu te amei, te amei, te amei. Eu te amei. Alô, Igor. Eu te amei, te amei, te amei. Um abraço pra você, garoto. Como um louco, eu te amei. É, menino. Mais uma fuga. Foi você. Olha, Celinho, sem retrato hoje, viu? Nada de retrato.

infelizmente. Professora Dora, carreira solo. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Saudade rolando. Você brincou demais com meu amor. Saudade. Tantas vezes eu falei, tantas vezes implorei, pra você ficar comigo. Mas não teve jeito não, e fechou seu coração, me deixando triste no meu canto abandonado. Eu sofri demais, não negarei, muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você. Na verdade, parceiro Romário, aonde tudo começou, não é assim. Equipe Sem Fronteiras. Hoje você vem é nós. Só que eu não estou mais nessa. Agora não lhe quero mais. Amar você não sou capaz. Não fui eu que... Professor Ronaldo, o nosso bailarino. Aqui. Com meu amor. Carroça é festa já ali pelo camarote. Aniversário aí do Wanderson, da Creuza e também da Sandrinha. É, vai ter muita comida hoje aqui, vou te contar, viu? Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti eu chorei. Agora tudo é passado, já não sinto nada com você. Sonhando contigo, as minhas noites são frias sem o teu abrigo. Pega do som. E o meu coração sozinho não pode ficar. Laura, eu não consigo entender os teus sentimentos. Nossas brigas de amor é um castigo que só traz tormentos. E o meu coração, de tanta solidão, vai transbordar. Aqui, Laura, saudade. Me traz o calor desse amor nos teus beijos. Laura, não deixa o tempo afastar meu desejo. Vem amor, Laura, traz o calor desse amor nos teus beijos. Laura, não deixa o tempo afastar meu desejo. Vem amor, saudade. Laura, Eu vivo andando nas ruas sonhando contigo. Minha querida Michele, também já por ali, um abraço, um beijo pra você, Michele. Sem o teu abrigo e o meu coração sozinho não pode ficar. Laura, eu não consigo entender os teus sentimentos. Nossas brigas de amor é um castigo. Bete Coelho, a motora de luxo da carroça. De tanta solidão vai. Já tá na área, Laura. Tô achando a minha amiga Bete. Ela é meio apaixonada, né, menina? Laura, não deixa o tempo afastar meu desejo. Vem, amor. Laura, me traz o calor desse amor nos teus beijos. É Caribe, é Carroça. Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher. Ela me enganou e entregou o seu amor a um outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava. Parceiro Claudemir e amiga Sara também já na área. Ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. E aí, Dito? Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Epa! Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber. Daquela ingrata eu quero esquecer. Quanto mais bebo, mais eu lembro de você. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Menina, quando te vejo alguma coisa. Aniversário também do meu parceiro, meu grande Vidigal. O R7 aqui da carroça. Você, tudo nosso hoje, Vidigal. Quando estou distante, muita boia hoje aqui. Escrevo pra você dizendo assim. Te esquecer, se não voltar agora, de saudade vou morrer. Meu amigo Giovanni já por ali. Alô, Giovanni! Distante. Um abraço pra você. Escrevo pra você dizendo assim. Eu vou despresso, meu amor. Vamos lá, filho. Que é, nega? Eu vou disperso, meu amor. E aí, minha nega, saudade? Meu amor. Tá com frio, menina, tá? Disperso, meu amor, pra te encontrar. A carroça. Disperso, meu amor. Eu vou disperso, meu amor. Vou disperso. Lá vem ele pro salão. Bora, seu Paulo, bora, seu Paulo. Menina, o que você fez pra me conquistar? Usou o seu olhar pra me hipnotizar, pra me enfeitiçar. E aquelas loucas palavras sussurradas ao meu ouvido, pura mágica. Eu não duvido. Nosso casal de luxo, seu Paulo, dona Nina. Mas se foi feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer. Pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Pois quanto depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito e ainda delirando de prazer, suspira, canta pra mim, menina. É, Vitigar, por enquanto tá 0-0. Ó, menina. Alô, Beto! Menina, você ainda. Aniversário, meu parceiro Beto. Uma tarde, amor. Ele faz parte aí dos integrantes. Menina. Nossos badaladores da. Pai. Da Luxuosa. De amor. Parabéns, parabéns, parabéns. Professor Ronaldo, o bailarino da carroça. Mas se for feitiço, eu espero que não haja meio eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver. Segura. Pois quando depois do amor, carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito e ainda delirando de prazer, suspira, canta pra mim, menina. Oh, Nina. Oh, Nina. Menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. DJ Toninho. Nem mesmo o tempo me faz te esquecer. Tudo que eu vejo só me faz lembrar momentos que passamos, emoções que trocamos. Essas lembranças me fazem chorar. Mas hoje aqui é bolo pra todo lado, vou te contar, viu? Aquele nosso amor, buscar novos caminhos, viver sempre juntinhos, reconstruir o sonho que acabou. Alô, Cris! Cíntia lá do Guamá, ela passou um zap cedo, maestro, vou lá, e ela tá aqui, um beijo pra você, Cíntia. Roda, roda, roda, mundo, mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo, por causa dela é que eu vivo assim. Roda, roda, roda, mundo, mas faça ela parar. Romário! Tão triste, pareço até um desesperado. DJ Toninho. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Vai que é sua, Maurício! Aqui é Lúcio Cedês. Aniversário do Beto aqui do lado. É muito bolo hoje. Ali no camarote tem três aniversários. Aí da Creuza, do Wanderson, Sandrinha. Ei, irmão, pelo amor de Deus. E aí, apaixonada? Yeah. Alô, Ruth! Aqui meu parceiro Henrique, Diego Macedo, sua esposa Juana, amiga Mônica, a mamãe do Henrique, Tchelo Saudade, grande parceiro Tchelo, já na área. Planeta Carroça da Saudade. Agora, aqui, pra você. É, cara, e bicho! Vou te seguir por onde você for. Não vou te abandonar. Preciso desse amor. Vizinho! Nada, alô, vizinho! Que vivemos foi um sonho que passou. Alô, vizinho! Você jurava que me amava. Tudo aquilo era mentira. Só a lembrança que restou. Não, não, não, meu amor. A carroça. Não me deixe. Dora, não me deixe. Não me deixe. Manda remeleixo. Passando o Emerson. Não me deixe. O homem não cai na brecha. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. Simbora, Caribe. Coisas mudaram para mim. Marcelo Araújo. Passei um tempo te esperando. Não Não sei por que me deixou assim. Você foi o melhor dos meus sonhos. As loucuras que tinha. Ei, Marcelo. De te amar. Agora você é carreira solo. Procurando. Você sumiu pra mim não te encontrar. Só sei que onde você estiver, meu amor, eu vou te buscar. Esteja em Miami, em Chicago, na Holanda, em qualquer lugar. Vou sair gritando, desesperado até te encontrar. Vou enlouquecer, vou morrer de dor se o meu grande amor não voltar. Só sei que onde você estiver, meu amor, eu vou te buscar. Esteja em Miami, em Chicago, na Holanda, em qualquer lugar. Vou sair gritando, desesperado até te encontrar. Nossas Naja de Lúcio. Vou enlouquecer. Já por aqui. Vou morrer de. Meu irmão, pelo amor de Deus. Vou não voltar. A gente neste sábado. A carroça vai até Colares, viu? Aí domingo. Domingão, aquela domingueira da Via Show, Carroça da Saudade. Desde que você se foi, e tantas coisas mudaram para mim. Passei um tempo te esperando, não sei por que me deixou assim. Você foi o melhor dos meus sonhos, das loucuras que tinha de te amar. Passei o tempo te procurando. As Najas de Luxo da Carroça. Já voltando pra ferver. Meu amor, eu vou te buscar. Ainda não, chegar agora. Esteja em Miami, em Chicago, na Holanda, em qualquer lugar. Vou sair gritando, desesperado até te encontrar. Vou enlouquecer, vou morrer. Lúcio CDs, gravando ao vivo. A Carroça. Tudo tem começo e fim, só não consigo. Lúcio CDs, gravando tudo isso aqui. E você se foi assim, sem motivos e sem razão. Acho que foi fantasia, armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. Simbora! Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Seu Paulo não tá nem vendo, ele dança tudo. Se para sofrer, meu casal de luxo. Tem que ver. Seu Paulo Doronina. É o nosso casal velha guarda. Oh, oh. Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. A Carroça. Carroça da Saudade. Tudo tem começo e fim, só não consigo entender por que você se foi assim. Chegando com a gente, meu parceiro, sem motivo, Alexandre de Curuçá. Sem razão, acho que foi fantasia. E aí, Alexandre? Ou armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. A Carroça. Agora tenho que me ver. É a comitiva lá do Estrada Som. Vou arrumar meu coração. Tomando todos aqui, valeu, viu? Se para sofrer, nem viver na solidão. Oh, oh, agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer. Faz um bom tempo que você não olha mais para as coisas boas que eu faço. Equipe Carroça é festa! Pois qualquer coisinha é motivo pra... Bora começar a esquentar aí, bora, galera! Que sempre eu estou errado. Anderson, 0-0 aqui. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço é pra agradar, mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. Não liga. E me deixa falando com as paredes. Arrebenta, Toninho! Você não liga. Não liga. Oi, amiga Leca! Os mega tops, cadê ela, hein? Aniversariante, cadê ela? E aí, Marquinho? No meu sentimento, o homem da live, você não dá valor. Mas só que nunca me deixe ir embora. Que amor é esse que você sente por mim? É hora da gente mudar essa história. Não consigo entender. A Maurinho do Bom Pará. Meu amigo Careca também, a sua esposa. Tudo que eu faço. Um abraço. É pra agradar. Mas você não quer saber. Não quer saber. Você não liga. As carroceiras da saudade. Me deixa falando com as paredes. Mas você não liga. Não liga. E não quer nem saber. Qualquer dia desses eu desisto de você. Você não quer. Está no ar. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Toda magia e encanto é teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda magia e encanto é teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda canção me declarar. Em toda canção vou te falar que te procuro. E o CD. É teu sorriso em todos os lábios, em outros olhos o teu olhar, e a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as palavras que fiz nessa canção. Nessa canção ao mundo vou falar. Tá chegando o aniversário da nossa velha guarda, Átila Promonte. Nunca deixei de te amar. Próximo dia 26, lá na Via Show. Vai ter ela, Fruto Sensual, a Luxuosa e o Tupinambá Saudade. Dia 26, lá na Via Show, aniversário do Velha Guarda. Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar. Sensual, agora é pra valer. sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amor. É o Caribe Souza no clima. A melhor sexta de Belém. É claro, é com a luxuosa. Te agradeço com muito carinho toda essa galera, os nossos carroceiros. Mais uma vez invadindo aqui o Caribe. Que a vida nos engane tanto assim. João Pé de Feijão. Te amo. Essas meninas de Marituba. Não aceito te perder. Para meninas. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Oh. Banda Kiss, pra dançar e emocionar. Vamos resolver nossos problemas, vamos conversar, ir ao cinema, tudo voltará ao seu lugar. Quero reencontrar o amor ausente, lembro do passado e sinto o presente, procuro com você felicidade. O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar. Romário sem fronteiras. Se nós merecemos. Toninho, olha, velha guarda, Alexandre. Te amo. Velha guarda. Preciso tanto de você. Não deixarei. Detonado aqui! Só começando pra vocês. Eu sonhei e esperei o seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão. Meu vizinho Diego Macedo e a sua primeira dama já na área, Henrique e Mônica. Tchau, saudade. Quando eu te vi, acreditei. Um abraço. O amor não era só um sonho meu. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar. E o meu olhar sobreviveu. Eu encontrei Carroça da Saudade. Meu grande. Nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder num grande muro de visões, te encontrarei, meu grande amor. Carroça da Saudade.